Santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, foi Jesus quem falou: sede vós santo, assim como santo eu sou. Santificai-vos, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muita santidade de nós o Senhor espera, onde há santidade é que o Senhor opera. Santificai-vos, fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É necessário haver santidade na igreja, para que o Senhor ao nosso lado esteja. Santificai-vos, santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.